Italiano Tailandense Produções. Tortura é te ver e não poder te falar umas verdades, porque te odeio, mas também sinto saudade. Você não foi homem, foi menino. Eu pus minha relação em risco, mas você só quis matar sua vontade. Você foi tudo pra mim, eu não fui nada pra você. Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer. Diz pra mim onde é. Fabiano Tailandense Produções. Tortura é te ver e não poder te falar umas verdades, porque te odeio, mas também sinto saudade. Você não foi homem, foi menino. Eu pus minha relação em risco, mas você só quis matar sua vontade. Você foi tudo pra mim, eu não fui nada pra você. Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer.